Graças a Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Nesse momento, eu, um espírito que estou acoplado ao chakra laríngeo e ao plexo solar deste médium, venho na roupagem de um Exu Caveira, mas sou um espírito como todos vocês. Faço parte de uma falange de Exus Caveira, mas também faço parte de uma falange de espíritos chamados Emmanuel. Eu sou Emmanuel, não o Emmanuel, mentor espiritual do Francisco Cândido Xavier. Este está encarnado. Existe uma falange de Emmanuel. E eu sou um deles, somos muitos. O nome Emmanuel significa Deus conosco, porque nós somos servos do Deus Altíssimo, servos de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Direções e avisos a todos os espíritos que estão na política oposta à de Jesus Cristo. Sejam esses espíritos encarnados ou desencarnados, ou de outros mundos, de outras dimensões. O recado está sendo dado não só pela internet, mas está sendo transmitido através de uma tecnologia superior para muitas dimensões, principalmente as mais inferiores, e na crosta planetária, para aqueles que estão por aqui pela crosta. Esta mensagem está sendo transmitida para muitos espíritos. A primeira direção é as reuniões de domingo desta casa. Nunca houve direção alguma do Pai que deveria ser às 16 horas. As reuniões têm que ser às 15 horas. Não é direção de Deus que comece às 16. A preparação se faz em 10 minutos, já é o suficiente. Mais do que isso, é fanatismo religioso e misticismo exagerado. Então, as reuniões às 15 horas, todo domingo, e durante as semanas 19, com os médios necessitando chegar aqui entre 20 e 30 minutos antes das 19, já é o suficiente. Menos que isso, é fanatismo exagerado e misticismo. Avisado. Essas direções já foram avisadas para o Pedro, o médium, o qual eu trabalho junto agora há muito tempo, como ele sabia que não seria ouvido Então aqui está um espírito para trazer a direção que vem do nosso Mestre Jesus e de Deus. Todos os espíritos encarnados e desencarnados que estão convictos das suas ideias e das suas políticas podem continuar convictos. O Cristo não obriga ninguém a mudar de opinião ou de ideia, mas este mundo chegou a um patamar, o qual patamar evolutivo que ele precisa seguir, precisa continuar em curso. Portanto, ele precisa prosseguir. Este mundo vai ser um mundo regenerado e o trabalho já começou. Portanto, todos aqueles que não querem viver nesta faixa vibratória, nesta frequência de vida, nesta frequência superior, serão removidos para os mundos ou orbes planetários que condizem com a vibração e a frequência a qual muitos querem permanecer. Portanto, muitos dos espíritos que aqui estão encarnados e desencarnados serão removidos de uma forma mais intensa e mais rápida. Os resgates nos biomas astrais ou bolsões astrais de sofrimento e furnas umbralinas, e também os espíritos que estão aqui na crosta, que precisam ser removidos, que já esgotaram todas as chances de reeducação das suas almas neste orbe, serão todos capturados com a ajuda de tecnologia extraterrestre dos nossos irmãos de outros orbes que estão auxiliando nesse trabalho de resgate. Serão recolhidos de uma forma mais rápida. E aqueles que estão encarnados, que irão se opor a toda e qualquer obra do Cristo, não só esta, como muitas outras pelo planeta, irão desencarnar, serão tirados de jogada, como vocês dizem aqui na Terra, porque não poderão atrapalhar o que está programado para acontecer neste orbe planetário. O que está programado é de um nível consciencial mais elevado, e muitos, por causa da sua forma de pensar, das suas convicções, dos seus paradigmas, seus dogmas, iriam se opor contra esses trabalhos, essas obras, se aproveitando da sua influência, se aproveitando da sua fama, do seu reconhecimento, para atrapalhar tudo aquilo que vem do Cristo através dos seus servos, que para ser verdadeiramente servo do Cristo não está nada escrito e nem nunca foi dito pelo Cristo que para ser servo dele precisa de uma faculdade ou de um mestrado ou de um doutorado ou de fama e muitos seguidores. Pois eu digo que no decorrer dos milênios daqui da Terra, muitos desses que eram letrados e cheios de conhecimento e com muitos seguidores, e muitos desses que se diziam ser servos do Cristo, eram opositores, falavam bonito, falavam de amor, fraternidade, compreensão, tolerância e fraternidade, mas nunca foram servos do Cristo. Pelas suas condutas, as escondidas, sem que ninguém soubesse, e algumas escrachadas. Portanto, muitos que dizem Senhor, Senhor, não herdarão a terra, não herdarão o reino de Deus. Portanto, todos os opositores que estiverem convictos nas suas formas de pensar equivocadas, que irão atrapalhar toda e qualquer obra verdadeira do Cristo, serão removidos daqui da terra pelo desencarne. Já está decidido. É a ordem do alto. Mensagem dada, aviso dado, que seja feita a vontade do Deus Altíssimo e do nosso Senhor Jesus Cristo. Amor, fraternidade, justiça, paz, perseverança. Graças a Deus. Caveira, obrigado.